assim de botão preto bem juntinho como nego empareado. Mas antes de fazer bonito de passagem por granito, foram logo me dizendo que da boca rancharia de Salgueira Bodocoja no Areal Maior. E foi aí que me falou meio zangado o Vé Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, cê pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita o suíto baixo do teu pai. Respeita o suíto baixo do teu pai, hein? Respeita o suíto feitinho do teu pai. Respeita o suíto feitinho do teu pai.